Corredor Antártica, em Americana, Ribeirão. Avenida São Jerônimo, 251. Clube 580. Animação geral e cobertura total do melhor do carnaval.